Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Meus amigos e meus irmãos, o meu coração está repleto de alegria, porque tenho visto que esta explicação do Apocalipse para os simples de coração está chegando à alma de muita gente que se sente feliz por poder estar aprendendo coisas que eram consideradas de difícil acesso à inteligência do povo. Eu nunca concordei com isto. Penso como o apóstolo Paulo. É melhor que falemos de forma que 5.000 entendam, do que apenas 5 compreendam. Estou me lembrando de uma carta que recebi de Marta Pereira, em que ela diz que se não fosse esta explicação do Apocalipse de Jesus para os simples de coração, ela nem se atreveria a abrir o Apocalipse. Então, graças a Deus, Marta, o nosso tempo não está perdido. Muito obrigado pelo incentivo de você. Nós estamos terminando o capítulo 14 com ele. Estivemos vários programas, mas ninguém se cansou, porque tanta coisa nós aprendemos. E nós estamos aqui na Vindima. Terminei o programa anterior lendo esse trecho do capítulo 14, versículo 17 a versículo 20. E é bom que leiamos outra vez, porque aí vocês vão guardando essa poesia que se encontra nessas letras do Apocalipse, que não são absolutamente para apavorar ninguém. São letras plenas da claridade de Deus. Ah, mas gente, que só vê horrores no Apocalipse. Ó, irmão Paiva, é verdade isso. Há pessoas que só veem as tristezas. Mas eu já falei aqui, amparando-me em Jesus, que se os olhos das pessoas são trevas, tudo que elas veem, trevas são. Então elas têm que iluminar os seus espíritos, expandir a sua consciência divina. E aí vão ver que todas essas coisas ditas atemorizantes que estão no Apocalipse não são do Apocalipse, são da própria vida quando mal vivida. A cada um de acordo com as suas obras, diz Jesus no Evangelho, diz no Apocalipse. Lá avisa ele que quando voltar com seus santos anjos sobre as nuvens, dará a cada um de acordo com as suas próprias obras. Quer dizer, aquilo que realizarmos, que seja boa coisa. Porque senão, as sanções da lei serão equivalentes aos males que houvermos praticado. Mas isso é justiça, pura justiça. Mas a misericórdia de Deus, derramada sobre todo o texto, a começar por aí, a cada um de acordo com as suas próprias obras. Como é que você vai viver uma sociedade, vai querer uma sociedade equilibrada, se não houver o sentido da justiça? Eu não falei da injustiça que se entroniza como justiça. E essa é condenada pelo profeta Isaías no Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Quando eu falo em justiça, estou me referindo ao direito mais elevado. E aqui, neste caso, é o direito divino, do qual não devemos ter nenhum medo, porque lá está na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Portanto, fala aqui de uma justiça que é iluminada pelo amor de Deus. E ainda, já que falamos no evangelista João, na sua primeira epístola, ainda no capítulo 4, no versículo 19, no versículo 18, vamos pegar aqui o versículo 18. Diz aqui assim, ó. É que os olhos da gente vão subindo, a gente... É que Deus é amor. Versículo 7, capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aí chegamos aqui ao versículo 19, capítulo 4 da primeira epístola de João, evangelista. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele quem? Jesus, que é um com Deus. Deus, que é um com Jesus. Eu e o Pai somos um, diz o Cristo. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Formidável, hein? 21. Ora, temos da parte dele este mandamento: que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, a lei de justiça divina é uma lei de amor. Vamos lá. Capítulo 14, versículos 17 a 20 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele também uma foice aguda. Ainda saiu do altar outro anjo, que tem poder sobre o fogo, e falou com voz potente ao que tem a foice aguda, dizendo: toma tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. E o lagar foi pisado fora da cidade, quer dizer, fora da Nova Jerusalém. Que vocês veem que da Nova Jerusalém são expulsos, por não merecerem lá permanecer, aqueles que traem, que matam, que enganam, que exploram. Aos tímidos, aos covardes, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, todos os mentirosos do mundo. Aí é no capítulo 21, versículo 8. Veja bem, não é Deus quem faz essas criaturas abomináveis. Somos nós próprios. Quando assim nos fazemos. Vamos parar com esse negócio e botar a culpa em Deus, cara. Todo mundo quer liberdade, mas ninguém quer responsabilidade de ter essa liberdade. Nós nascemos para ser livres. Sim. Agora é preciso que saibamos o que é a liberdade. Muita gente pensa que liberdade existe para se aproveitar do semelhante. Para ele mandar sozinho, ou ela mandar sozinha. Aí eles querem liberdade. Querem o poder. Mas poder depreende responsabilidade. Na hora da responsabilidade, pernas para que vos quero, como diziam os antigos. Vejam, essa vindima, lá vem o anjo de novo e sai do santuário, hein, para cumprir o pedido dos santos que se encontram lá nos selos, sob o altar, os quais receberam vestimentas brancas pelos belos atos que realizaram em suas vidas. Eles pedem a Deus que tome atitude contra os que vivem a provocar a desgraça humana. Mas diz a palavra divina que eles tenham paciência, que o plano de Deus ainda não foi fechado. Aqui a coisa já é um pouco diferente. Mas vocês veem que a punição ocorre fora dessa Jerusalém celestial. Porque não mereceram, não é porque Deus é mauzinho, não. Vocês veem que o anjo sai do altar? Versículo 18. Ainda saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo. Então, fogo, água, ar, terra, tudo isso tem um comando. Por isso dizem assim, a natureza está sendo prejudicada. Às vezes a gente lê no jornal o outro falando, mas quando a natureza vai repor as coisas ao lugar certo, ela vem com violência. É porque esses anjos que tomam conta dessas coisas todas fazem a vontade do ser humano, que lhe cuida com as florestas, chacina os animais, polui as águas e prejudica o homem, o próprio ser humano. É o progresso da destruição. A destruição da natureza é a extinção da raça humana, já dissemos há tanto tempo. Ainda saiu do altar outro anjo que tem poder sobre o fogo e falou com voz potente. Quer dizer, não falou assim escondidinho, como fazem os fofoqueiros. Ao que tem a foice aguda, dizendo: toma tua foice aguda e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Se amadureceram, é hora de cortar, senão vai apodrecer e não vai servir a quem quer que seja. E nada se perde, no mundo até as sementes caem das uvas apodrecidas e novas videiras se formam. Eu disse a alguém que na maçã apodrecida se encontra a semente da renovação. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lavoisier, lembra? Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no lagar, grande lagar, da cólera de Deus. Isto é linguagem profética. Aqui a lei divina colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ué, você quer errar à vontade, não quer uma sanção? Uma punição, digamos assim. E o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Quer dizer, é uma enormidade a coisa. Que é uma enormidade também, todas as coisas erradas que estão sendo feitas são enormidades. É nessa hora em que a ceifa e a vindima, que as uvas estão amadurecidas, que a gente pensa no poder da fé. Aí eu vou lá no Apocalipse, no capítulo 13, versículos 9 e 10. A besta que emerge do mar. E recordo a vocês esse trechinho aqui. Se alguém tem ouvidos de ouvir, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança, quer dizer, a paciência, e a fidelidade, a certeza dos santos de Deus. Quer dizer, para sobreviver a tantas coisas, só com fé. Por isso nós vemos Jesus dizendo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23... tudo é possível àquele que crê. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. Então, trago a vocês aqui uma página do saudoso irmão Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade. Se não fosse ele, não estaríamos aqui. A palavra dele, do dia 7 de fevereiro de 1976, já que estamos falando na fé, que todos têm que burilar, fortalecer, porque a fé é o combustível das boas obras, para perseverar, que é a grande lição do Apocalipse, e ter paciência para ajudar os seus irmãos, não empurrá-los para o buraco. Quando o Apocalipse diz, se alguém leva para cativeiro vai, quer dizer, a cada um de acordo com as suas obras, não é isso da justiça, do direito? Se alguém matar a espada, necessária que seja morto a espada, não quer dizer que Deus aqui está aprovando a pena de morte. Quer dizer, se você matar a espada, você vai correr esse perigo. Se você fizer o mal, tem que usar uma figura que o povo, Jesus tinha que usar, João tinha que usar, todos, que o povo entendesse. Mas em seguida, nós aprendemos a como sobreviver a todos esses fatos construídos por nós, seres humanos. Ou nós vivemos num paraíso? Ou a confusão não está em frene? Aqui está a perseverança, isto é, a paciência, e a fidelidade, quer dizer, a certeza dos santos de Deus. A fé. Vamos ao que diz o irmão Zaruri, então. A fé tem mais poder do que o karma. A fé tem mais poder do que o karma. E eu lembro aquele meu pensamento. A fé é o combustível das boas obras. O homem é o réu e o juiz de si mesmo. A mulher é ré e juíza de si mesma. O homem é o médico de si mesmo e a mulher é a médica de si mesma. Só adoece quem quer. Sabemos que todas as doenças estão no karma de cada um, de acordo com o processo reencarnatório. Porém, nenhuma prova, nenhuma, é inamovível ou intransferível ou imutável. E aí é que reside a sabedoria infinita do Pai Celestial. Eu traduziria isto que disse o irmão Zarur, que aí reside a bondade de Deus, o amor de Deus. Nós criamos o nosso karma. Karma quer dizer causa e efeito, causa e consequência do que realizamos. Não é uma coisa assim, doida, resolvida não se sabe por quem. É aquilo que eu digo, ali está o ferro de engomar. Se você tocar sem querer ou querendo, no ferro você vai se queimar. A culpa é do ferro. Da mesma forma, a culpa não é da lei. Você que saiba usar o ferro de engomar. Não se meta, então, naquilo que não conhece. Vai aprender primeiro. Daí é necessária a educação, a cultura, mas tudo espiritualizado, cruzada de reeducação geral da LBV. Mas prossegue aqui o irmão Zarur. É que a gente é tentado a comentar os trechos. Aquilo que se deve, se tem de pagar. Mas não há só um modo de pagar. Depende daquele que paga a sua dívida e escolhe o meio de fazê-lo. Alguns querem à vista, outra prestação, outro desconto. Mesmo depois de lançada a dívida no seu karma, por você mesmo, é claro, por você mesma, é claro. A pessoa pode transferir o pagamento, adotando um outro sistema de pagar. Portanto, aqueles que são portadores ou eram portadores dos chamados males incuráveis, se querem trabalhar para Jesus, eles podem transferir a sua prova carnal para o campo moral e espiritual. Tudo depende apenas de suas vontades próprias. Não depende da vontade de Deus, nem de Jesus, nem do Paráclito, ou Espírito da Verdade, ou Espírito Santo. Depende da vontade de cada um. O próprio Deus do Velho Testamento diz: comanda-me sobre o que queres que eu faça. Ora, Deus ser comandado por uma simples pessoa? Mas aí há um sentido simbólico nesta afirmação, e quer dizer, depende do homem, depende da mulher e até da criança. Pois há crianças muito evoluídas, comandar a vontade de Deus, isto é, transferir a prova. Em vez de doença, uma batalha moral, uma provação de ordem espiritual. Porque Jesus sabe que não pode contar muito com um trabalhador enfermo. Um corpo doente não pode ajudar bem. Quem deve tem que pagar. Ninguém foge à lei. Já dizia o apóstolo Paulo, ninguém se iluda. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo terá de colher. Portanto, a dívida tem que ser paga. Ninguém é privilegiado. Aliás, esses privilégios têm sido desgraça das nações. A elite de um país é o seu povo, hein? Mas voltando ao texto de Zarur. Portanto, a dívida tem que ser paga. Ninguém é privilegiado. Mas o processo de pagar pode ser mudado de acordo com o grau da fé que cada um tenha. Nem o karma tem mais poder do que a fé. E aí está a deslumbrante caridade infinita de Deus que se derrama sobre aqueles que querem trabalhar no seu reinado aqui na Terra. Quer dizer, se tivermos fé, nos libertaremos de Babilônia, que Babilônia é a morada do anticristo. Quer dizer, é aquilo tudo que está errado no ser humano, homem ou mulher, portanto, na sociedade. Saiamos da morada do anticristo, que é Babilônia, e viveremos um Brasil melhor e uma humanidade mais feliz. Mas é necessário que saibamos ter fé, porque a falta de fé, a falta de conhecimento, fé esclarecida, não fé fanática, é que cria o karma. O karma é o seu erro. E não é só de vidas passadas, da vida atual. Se você comer demais, você vai ter uma indigestão. Olha o karma aí, porque você comeu demais. Não faça uma coisa cheia de mistério. O karma é uma coisa simples, causa e efeito. Mas para que saibamos sobreviver a todas essas coisas e façamos da fé o combustível das nossas boas obras, a fé iluminada, não a fanática, a doentia, ouçamos aquela advertência com que Jesus termina o Evangelho, seu Evangelho, segundo Marcos capítulo 13, versículo 37. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Vigiemos, porque a ceifa e a vindima estão aí. Deus está presente. E não demamos coisa alguma na terra, porque quem confia em Jesus não perde o seu tempo.